¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night na tua Andarué. Olá, olá, boa noite, ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do nosso Friday Night aqui na Rádio Interweb. Tudo bem convosco? Pois é, mais uma edição que está no ar hoje, a última do Friday Night. É verdade, hoje vamos ter uma edição diferente e vamos ter uma edição que já vai, já vamos ver qual é que é a lógica da edição de hoje do Friday Night, que é a última, para 27 de outubro de 2012. A partir da próxima semana vamos exibir um novo programa que dá pelo nome de Extravadança. É um programa que vai durar 3 horas e não 2 e vai ser mais ou menos no formato que nós vamos hoje conhecer aqui no Friday Night. Vamos começar com a música mais soft, a música de Dalinda, aliás, a música de Alex Mika, que se chama Dalinda. Ainda para ouvir também DJ Anden Chan, o tema chama-se Fireboss, e vamos acabar esta primeira sequência com música de Mark Norman. A música chama-se Cheeky Monday. São as três primeiras edições de hoje do nosso Friday Night. Friday Night. Miners, miners, miners, miners. Miners, let the fireballs fly. Flowers on the ground, we are lost and found, but love is gonna save us. Shadows walking the road, we are lost and found, but love is gonna save us. Mark Norman com este Cheeky Monday. É mais ou menos neste género que vamos trazer a partir da próxima semana o Estrela Dança, que é um programa que vai fazer companhia desde as 11 da noite até às 2 da manhã. É verdade, o Festa Sexta-feira também a acabar. Vamos abrir portas, porque não, novas ideias. Mais uma sequência na edição de hoje do Friday Night para 27 de Outubro. Música de Major Lazer, que chama-se Keep It Going, é como se chama esta primeira música. Vamos também ficar com Laker and Maya Love. A música chama-se Uprising, que é a segunda música então desta sequência de 5. Vamos também ter Aaron Towers e o tema Origin. E vamos acabar com música de Ellie Goulding, chama-se Engine On. São 5 as músicas que vamos ouvir na edição de hoje do nosso Friday Night. Your heart like a stolen dream, opening. Golden com Engine On. Hoje a edição do Friday Night só vai conhecer 4 sequências musicais. São 5 de cada vez, mas são 4 sequências musicais. São músicas maiores, como aliás as pessoas já se perceberam, e o género de hoje é bem mais pesado do que os anteriores, do que os anteriores programas. Pois é, então a partir da próxima semana vamos ficar com esta extravadança das 11 da noite às 2 da manhã, horário provisório, ainda a ser confirmado, mas uma coisa certa, o programa terá 3 horas de duração e vai então fazer companhia aqui na Rádio Antenweb. Vamos ficar então com mais música, vamos ficar com Jennifer Lopez e tema Play de Sergei Parsutki, uma versão de uma mixagem deste DJ russo. Ando por ouvir também Ellie Olsen e Matt Mukowski. A música chama-se Breathe In, Breathe Out. Breathe In, Breathe Out é a segunda música desta sequência de 5. Vamos acabar com Madison e o tema Saturday Morning. São mais 5 que vamos ouvir depois de mais uma contagem de 5 para 1 na última edição do nosso Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1. Deus. Oh, E chegamos ao final de mais um Friday Night. Ouvintes, foi um prazer enorme estar convosco nestes quase 2 anos de programa, um ano e meio de programa. O nosso Friday Night, que para o fim já teve várias paragens, mas que enfim, ainda assim, foi capaz de vos trazer aqui grandes momentos. Espero que tenham gostado, espero que aproveitem ao máximo e que a partir da próxima semana, e eu cometi aqui uma pequena falha, não é entre as 11 e as 2, mas sim entre a meia-noite e as 3 da manhã, que fiquem connosco nestas edições do nosso programa, do nosso Estrava Dança, então a partir do próximo dia, 9 de novembro. Fiquem então convosco as últimas 5 músicas, a última sequência. Vamos ficar com Christian K e o tema, aliás, Christian Q, o tema que dá pelo nome de A Lantern. Ainda por vir também Ghosts of Matters, a música dos Cybernetica. O melhor fica mesmo para o final, como aliás é habitual do Friday Night, e também vai ser do Strava Dança. Vamos ficar com Danny Berland e o tema que dá pelo nome de China Song. Aqui uma extended mix. Ainda por vir também Handy Alias e o tema My Way to Heaven, aliás, e vamos acabar com Falasca Contest e o tema We Can Change, ou I Can Change, assim está correto. São as últimas 5 de edição de hoje e última do Friday Night, mas só mesmo a partir da próxima semana na Rádio Antena Web. Até para a semana! 5, 4, 3, 2, 1. Friday night! Friday night!

am made of a certain way. But now I'm seeing the light of the day. All the colors are coming back to me, making me the man I'm supposed to be. Oh, I have fell before, into the darkness. Yes, I have. And now I can't stop wanting more to completely change my life. I can change, I can change, yeah. Oh, yeah. I can change, I can change. All right. I can change, I can change, yeah. Oh, but you gotta put your trust in me. Trust in me. Trust in me. Para buscar los sonidos mágicos.